Beleza, eu estou aqui para fazer uma mágica muito especial. Eu vou fazer a Teté sumir junto com a chama. Presta atenção, hein? Viu? Sumiu? Cadê a Teté? Teté, você tem que voltar, peraí. Ah, voltou?